guerreiro verdadeiro lutando pelo povo brasileiro que vive humilhado, perdido, desamparado em uma guerrilha urbana. Será que ainda tem esperança? Polícia invade a favela, mata um adolescente, uma criança. Cadê a mudança? Rapaz morreu afogado em uma poça de sangue. A medalha do sofredor tá moqueada em cima da estante. Que fura crânio de playboy faz a madame vomitar sangue. O ódio é constante, a todo instante. Realidade é nua e crua, não é como filme de romance. Se você quer guerra, vai ter guerra, pode vir com sua tropa, que não vale um grupo de rap da favela. O microfone é mais forte que qualquer arma que existe na face da terra. Eu não mato, mas morro só pra ver a melhora da favela. Favela é tirar o moleque que tá na rua vendendo maconha, cocaína e pedra. Da educação, lazer, cultura, informação, saúde, tirar a barriga da miséria. Essa é a regra, o presidente não olha por ela. Só quer saber de seu castelo e viajar com sua rainha pra Bolívia e Inglaterra. Muita coisa acontecendo, o povo não sai de frente da tela. Só quer saber de novela, dando audiência Globo, SBT que não te dá um quilo de feijão pra você botar na panela. Mas aqui é Curuzu, liberdade onde a porra da miséria impera. Vivendo com a dificuldade, com toda a maldade, o ódio, a revolta. O diabo me guia no inferno, mas Jesus me puxou antes que ele abrisse a porta. Derrota é pro derrotado, eu quero vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória. 31 do 12 de 2010. Caixão lacrado, renovando, rapaz. Desse jeito, desse jeito. Através da esperança, não através da inveja, ganância, arrogância. Os inimigos vêm de graça, que nem é preciso botar na balança. Mas quando vê MC pequeno, DJ Edilson em cima do palco, bate palma que até o braço cansa. Mas o nosso pensamento é positivo, por isso acredito, conquisto, não pago de bandido. Hip hop também é compromisso, na Fonte Nova morre 7 torcedor, quem vai pagar por isso? Será o Bahia o governador bandido? Uma pergunta que não se cala, é tanta miséria, é tanta desgraça. O amor que ele tem ao povo é mandar por isso, invadir a favela, sair distribuindo rajada. Uma guerra que não acaba, é petróleo, dinheiro e água. Os indigentes no Largo de Roma, em toda quebrada. É esse mundo melhor que você deu ao nosso povo, seu filho da puta canalha. Minha salvação, hip hop que me resgata. Que me resgata. Que me resgata. Que me resgata. Que me resgata. Que me resgata. Que me resgata. Que me resgata. Que me resgata. Que me resgata, que me resgata, que me resgata. Minha salvação é o hip hop que me resgata, morô? Várias dificuldades já passei, mas é desse jeito. É vivendo e aprendendo, irmão. Com fé, com humildade e respeito, você consegue tudo que você quer. Vai na fé, onde a vitória vem, rapaz, assim que é. Caixão lacrado.